Aguas e EVS Whisky, pista 10, Condor 2. Hotel Meu Golf, autorizado final da Enimar, reporte na final. Reporta na final, Enimar, Hotel Meu Golf. Índia Juliette, avistado, pouso autorizado, pista 35, vento 2, 10 graus, 099. Contact at departure, crash to flight level 090, fly heading Lotar intersection. Flying heading Lotar intersection, Romeo Golf Victor. Comandante, posso ter autorizado para o seguimento? Voo 255, estimativo, desça para 2000 pés, ajuste no 014, após pelo ILS X-Ray, pista no 0, reposto estabilizado. Ajuste permanece no 014. Estimativo 2000. Vai iniciar alguns instantes, reportar estabilizado em LS, Dona 255. Tapaux 3, Salvador. Delta Fox Trot, acionamento seu critério, reporte pronto para o táxi. O meu Golf Victor, contacte departure 119 da Small 8. Então, meu Golf. Pouso por ponto de risco, em Rimar, visto no aeródromo 210 graus, 079, informe no solo controlado. Até o meu gol, pistola 33 no corte frequência livre. controle, já estabilizou no ILS e tem a pista vista, 255. Gente, torre no 895, por favor. 18, confirme, 18? 1895, por favor. Obrigado, 1895, uma boa tarde. 867, chame Centro Recife em 126.0, perna 128.8. 660, 328, não, bora. Boa. Quero nada modular para controle, consiga. Negativo, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Olha, Batel, New Golfing, request 5-0-1-1-0. Sorte na papá, ajuste no 0 no 4. Romeo, Golfing, request flight level 110. Roger, climb and maintain 110, Romeo Golf Vito. 110, Romeo Golf Vito. Delta Fox Trot autorizado, ingresso 1735, reporte Alien pronto, cabeceiro no 7. No 255, solo aos 38, livre à direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. 219 à direita, 255, tenha uma boa tarde. Boa. Solo 2520, para o curso localizador, corre à esquerda na proa 050, reporte estabilizada. Desça para 2000 pés. Ajuste 320, sua identificação, desça para o nível 050, ajuste 10-14, wake up. Wake up, 320-050, Salvador, boa tarde, Papa Romeo, uniforme, Tango. Papa Romeo, uniforme, Tango, controle Salvador, precisa. 200 para 1-2-0, esquina Serra 90 de Bertel. 7, uniforme, uniforme, Tango, desça para a altitude de tráfego de Feira de Santana, reporte cruzando o nível 1-2-0. Portaria 1-2-0, Delta Foxtrot, decolou aos 4-0, chame controle Salvador, 119, décima 8. 398, gratidão. Eco Delta Foxtrot. Eco Delta Foxtrot. Suba para o nível, perdão, suba para 4 mil pés, ajuste 10-14. mantendo proa de coral guardando Sirius. Sempre para 4 mil pés, proa de coral, essa é a plataforma. Área 2520, 17 milhas para a posição Duna. Resuma navegação, voe na proa do Serra Vida 366, reporte estabilizado ILS Whisky, pistão no zero. Boa tarde, azul 2790, próximo ponto de perdão no zero pronto. 2790, autorizado. A linha de decolar, pistão no zero, vento 220 graus, 08 nós. Autorizado a linha de decolar, 10 azul 2790. Seco para o 050. 964, chame identificação, desça para o nível 060, ajuste 10014 via chegada Mari. Papá November Alfa Tango, controle Salvador, chame identificação, reporte no correção, continue descida para o nível 140, ajuste 10014 voando a mão. Foi Duna 6320. Vamos Duna. Azul 2790, decolou os 43. Chame controle, Salvador 119, décima 8. 198, boa tarde, Azul 2790. Boa. Boa tarde, Azul 2790, Momo, cruzando 1300. Azul 2790, controle. 2790 colado, na saída Momo, cruza agora 1500. Já subo conforme autorizado, Azul 2790. Bem, vai cumprir o registro 103.000 abaixo, 15.000 de Salvador, Azul 2790. Pessoa 2790. Prossiga. Tem autorizado passar entre o 3000 e o 1110 a 15 mil de Salvador. A gente não consegue passar acima do 110. Gente, o Azul 2790 está livre da gestão de altitude em carta. Então, ascensão nível 160, Azul 2790, obrigado. é 320, inicie redução, 210 nós, número 2 na aproximação, desça, para 2 mil pés, livre LS X-Ray, reporte estabilizado. Repetindo, número 2, 2 mil pés, 6320 está autorizado, reportarei estabilizado. Número 20, passou 366, estabilizado no localizador. Frente com a Sierra 2560, complete aproximação, chame Torre Salvador 118.95. Bom dia. 1895, muito bom dia, cara. Uniforme Tango. Para o tráfego a reportar no setor do controle Salvador, desça para a altitude de tráfego de Feira de Santana. O ajuste em Salvador permanece no 0114. Tem frequência livre da presente para contato bilateral com as aeronaves da localidade. Bom, é de autorização de pouso. Sim, trabalhando, continuando a aproximação com o outro lugar. Chamo chuva nas proximidades. Sente. Mike, Juliette, Romeu, tem preferido com as aproximações em Salvador? Não há tráfego de conhecimento do controle Salvador na presente posição, apenas as em aproximação, como de costume. Tango Romeo Golf Victor, 57 milhas, nordeste do VR Salvador, mantenha nível 110, para serviço de informação de voo e alerta agora, Centro Recife, 126.85, alterna 125.45, por favor. That's correct, sir. Stay long. Pouso 20, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 220 graus, 099, informo chuva sobre o campo. Sente, livre pouso, Condor 20, tá baixado, travado. Sim, ótimo, desconsidere restrição em ITAP para o curso localizador, curva à esquerda, na proa 050, nesta proa intercepta. Até nós, Campos. Condor 20, Solo 51, confirme o pátio de destino. Para o pátio de autoridade. Condor 20, ciente, livre à direita, taxi autorizado Alfa, Delta, na Delta mantém a posição. Alfa e Delta, na Delta vai manter a posição, Condor. Estabilizado, 6320. 7620, completa aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 6320. Salvador 6320, estabilizado. Obrigado. Continue 6320, ajuste 1014. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informo chuva sobre o campo. Gente, 6320. Voo 008, contato radar, 620 milhas, mantém a nível 190, reporte no ideal de descida, voando ITAP, o ajuste 10 no 4, para interceptar a chegada a mais. Gente, voo se mantém a nível 0620. Para 4.964 desça para 2.000 pés, livre LS X-Way, reporte estabilizado. Reportaria estabilizada X-Way. Papapá, novembro, Alfa, Tango, desça para 3.000 pés, o ajuste 10 no 4. 3.014, Tango. Confirme, foi entrecortado, eu acho que é o Alfa Zulu. Gente, grato. Natal Salvador, boa tarde, 241, ano meio, aqui para 2.50, para 3.50, para 4.1. Alô 41, ano meio, identificação, desça para o nível 070, ajuste 10.14, via, chegada, Mari. Via Mari, 360, 24, 5.1, 241, ano meio. Acho que é o Fazulu direto, o Motorola presente. Gente, vai ter presente. Manda. 10, ajuste a nível 200. Alô 2790, sub e mantenha nível 200. 200, aqui 2790. 7 Mike Juliette, já para pouso? Negativo, vai manter sobrevoo na vertical do campo. Zero, autorizado, alinhar e manter pistão zero. Alinhar e manter pistão zero, 2630. 20, autorizado, ingresso na pista. Taxi pela mesma, reporte ligando no pátio de autoridade. Sim, se livre ingresso na pista, taxi pela pista de hoje, vai reportar levando o pátio de autoridade para o pátio de autoridade, de fundo 20. 64, seu plano de desvio? Então, Roscar Alfa Zulu, 57 milhas, nordeste do VOE, Salvador. Mantenha nível 090, serviço radar terminado. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife em 126.85, alterna 125.45. Caso ingresse na terminal Aracaju, chame a mesma em 120.3. Bom voo. 120, ao estacionar a frequência livre. Passaria do 2230. Autorizado a decolar, pista 10. Vento 190 graus, 119. Livre decolagem, pista 10, passaria 2230. Já terminado, por voo. ILS, voo 9964. 964, complete aproximação, chame torre no 8-95. 295. November Alfa Tango, desça para 2000 pés, livre ILS 8.0, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, 9.0. 1964, Torre Salvador, ajuste no 014. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Informa chuva nas vizinhanças. Segura a metade da pista molhada. Zero, zero, oito, desça para o nível 050. 050, voo 2008. Aero decolado ao 58, chame controle Salvador, 119, décima 8. Salvador 198, boa. Boa. Controle Salvador, passaria do 2230. Passaria do 2230, contato vai dar na decolagem, suba para o nível 180. Após 2000 pés, direto elétrica em atenção nível 180. 1-8-0-2000, alerta, subindo 1-8-0-2-2-3-0. 9-0, chame Centro Recife em 1-2-6-0, eterna 1-2-8-2-8, azul 2-7-9-0. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Acione identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1014, chegada F. Bom, tá 2008, para o curso do localizador, curve à direita na proa 050, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, livre LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. 50-10 de 2000, chama estabilizado no 2008. Sabe de novo, final X-Ray, o novembro Alfa Tango. Complete aproximação, chame torre no 8.95. 1895, tá? Azul 4116, livre descida a 3.010. 3.010, fazendo destino final aqui. Certo? Qual o tipo que você está fazendo? Afirmativo, 1014. Está livre. Aguardando que está livre. Só para confirmar, senhor, nós não conhecemos o aeródromo. O pátio geral fica onde? Localizado aí? Foi no 964, solo 01, livre à direita, chame solo Salvador, 121, décima nota. 219, aí, vai chamar. Os casos, se a permanência seja curta, a viação geral é o CAT 3, aqui à direita toma 0. Caso a permanência seja de algumas horas, permanência mais demorada, aí a viação geral fica lá nos CAT 4 e 5, à esquerda da pista, à direita da pista no 7. Não, é pernoite, nós vamos pernoitar. Ok, vamos coordenar então, com 7 operações, será CAT 4 ou CAT 5. Tá ok, então após o pouso, então livra à direita, né? Afirmo. Avistado, pouso autorizado, visto no zero, vento 200 graus, 11 nós, informa o segundo metade da pista molhada. Ciente, tango livre, pouso no zero. Gol 2008, complete aproximação, Chantone 118, decimal 95. Oi, Salvador, gol 2008. Gol 2008, Torre Salvador, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde a autorização de posto. Papá, November Alfa Tango, solo 04, livre à direita, ao livrar, chame São Salvador, 121, décimo 9. 1219, está livrando na área, por favor. LF Brasil 41 número 6. Afirmativo, 41 número 6, 2010, livre inércia, porte estabilizado, ajuste permanente. 2000 autorizado, 2014, azul 41 número 6. Entendido, repouso, pistão no 0, gol 2002. Azul 41 no meio, estabilizando? Irmã, estabilizando agora, Azul 41 no meio. 7, complete aproximação, Xantoso no 8, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde, Azul 41 no meio. Boa. 1885, desça para 2000 pés, ajuste no 014 livre e LSS Ray, pressão na 0, reposta estabilizada. 2000, autorizada a ser reposta estabilizada, 1885. Gol 2008, solo 08, livre à direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. 219, livrando do Via Fox, 2008. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4116, passar externo, final, X-Ray da 10. Azul 4116, Torre Salvador, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde pista livre, tráfego já avistado. Afirmativo, 1014 na escuta, Azul 4116. Azul 4116, pouso autorizado, pistão 0, vento 190 graus, 109, informo, segunda metade da pista molhada. Sente, livre pouso na 10, Azul 4116. Alfa Tango, autorizado, ingresso Taxiway Lima, vira à direita, via Mike, Quebec, na Quebec, no Tepesão. Chame Centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Recife 26028, muito boa, 2230. Azul 4 também. Alfa Tango, autorizado táxi via pista no 7 à direita e Oscar para o 4-4. Firme, ingresso à direita na pista no 7 e pega para a proteção à esquerda. Ah, tá com isso aí, lógico. Lá vem o Alfa Tango. Autorizado ingresso, reporte lá no pronto no SESC. ambiente no quadro de frequência. Então eu acho que deixa eu confirmar. 2560, adicione identificação, desça para nível 050, ajuste 1014, chegada à marca. Boa noite, 85, estabilizado. Estabilizado no 85. Leta aproximação, chama turno no 8 decimal 95. 1895. O meu satélite foi com o modo que era necessário. Agora também são iguais, ok? Transformador, boa tarde, boa tarde, boa noite, 85, na esquerda. 85, boa tarde, autorizado, pouso, pistão, 10.190 graus, 08 nós. Sempre pouso na 10, 1825. Eu uso o papai, mantém posição, mais um minuto e meio. Zulu Papá, autorizado a Colab 37, 200 graus e no 09. Autorizado a Colab, Paulo 7, Lima Zulu Papá. Sola 17, direita Sola 219. Direita 219, 885. Chileia 326, aciona identificação, está sob contato radar, 72 milhas, sudeste do VR Salvador, está presente quando na proa de ITAP para interceptar a chegada da Mari, ajuste no 014, reporta a linha de descida. Chat P se mantém a nível 050. Papatango, Lima, Zona Papá. Alfa Tango Lima, Zulu Papá, contato H na decolagem, Zulu para o nível 380, direto elétrico. Subindo para o 380, Lima, Zulu Papá. Então 3560 para o curso localizador com via esquerda na proa 055, nesta proa intercepta o curso localizador, desça para 3000 pés, aguardando o LR. 3000 pés para o 055, nesta proa atualizada, o localizador está 3000 pés. Eu sigo um pouco mais à frente para você ingressar no flash via taxas. Boa tarde, jogo 1-2-5-6, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 190, grau 089. Livre a linha decolando 1-0-1-2-5-6. Oi, boa tarde, azul 2-7-1-4, João com gol, aproximando os pontos para dar 1-0. Azul 2-7-1-4, mantém o ponto para guardar. Ok. Fica presente. Mantenha, 5-4, desça para 4.000 pés. Retoração para o curso localizador, curva à esquerda, na proa 045, nesta proa intercepta. Ok, para o 0, para 4.000 pés, retoração para final do ILS, esquerda 045, limitado pelo ILS, confere? Afirmativo, senhor. Bem, 3-4, obrigado. Então, 3-5-6-0, desça para 2.000 pés, do ILS, reposta estabilizada. 2.000 pés, né? Comba 09, controle Salvador, está sob contato radar, 55 milhas, sudeste do VR Salvador, mantém a nível de voo 110, voando na proa de Conde. Gol 9256. Lima Zulu Papá, chame centro Recife em 126, decimal 0. Alterna 128 decimal 8. 26 decimal 0, 128 decimal 8, Lima Zulu Papá. Azul 27 no 4, autorizado decolar pista no 0, vento 200 graus, 1 no 0 mais. Autorizado decolagem no 0, azul 27 no 4. Contato radar, suba para o nível 370, direto Jambo, saída boca. 370, direto Jambo, gol 1, 2, 5, 6. Azul 27 no 4, decolagem 24, controle 1, 9, 8. 19, 8, 2, 7, 1, 4. Gol 256, pode mandar para eu desipar? Pode dar a formação? Sim, ativo, guarde coordenação, 256. 7. 4, complete curva direita para o 055 nesta Pro Intercepta. Direita para o 055 nesta Pro Intercepta, tá? 3154. Afirmativo, desça para 2000 pés, ajuste no 094, livre e LS X-Ray, 6,0, reposto estabilizado, tá? 3154. 2000 pés, 1,0 no 4, autorizado LS X-Ray, reportagem estabilizada, 3154. Xanena é 326, desça para 3000 pés, o ajuste 1,0 no 4. Controle azul 2714, passo 2200 na mão, código, boa tarde. Azul 2714, contato radar, suba para o nível 160, direto Barreiras. 160 direto Barreiras, obrigado, 2714. Estabilizando o localizador, tá? 3560. 3560, complete aproximação, chame Torre 118, decimal 95. Chamando Torre, tá? 3560. Salvador, bom dia, tá? 3560, quer dizer, boa tarde. 1.9 milhas de timbra. 3560, ajuste altímetro 1.0 no 4, continua aproximação, reporte visual com campo. 1.0 no 4, visual já para 1.0, tá? 3560. Testa 3560, pouso autorizado, pistão 1.0, vento 1.80 graus, 08 nós. Ciente, o tá 3560. Levantar a formação. Chefe. 2040 por 20 milhas, gol no 256. Sente o gol no 256. Azul 2715, desejando que a gente passe o nível de voo 1.10 a 15 milhas da Delta Mike Echo. Campo controle da aeronave modular. Azul 2714. Te confirma a instrução, 2714. Desejo que a gente permaneça com a restrição de, do nível 1.10 a 15 milhas do Serra Vitor Delta. Negativo, está livre das restrições, submeter a nível 1.60 por de barreiras 2714 da Azul. Nível 60, barreira sem instrução, 2714, obrigado. Controle, Papa Romeu, Índia, Mike Romeu, prossiga. Salve, firme e destino, India Mike Romeo. Salvador. Afirmativo, India Mike Romeo estacionado 2000 a 4, 5 milhas do oeste de Salvador. Acione o código 0142, aguardando o contato radar, por India Mike Romeo. India Mike Romeo, confirme mesmo que vai subir e... Certo, India Mike Romeo. Procedimento em uso ILS X-Ray, pistão 1-0, ajuste em Salvador 1-0-1-4, vento de 2-0-0-2-1-0 graus com 9 nós. O... A chegada vai ser a chegada mais, para interceptar a chegada mais, vem na proa do fixo de ITAP da presente, onde é mais convencido. Na 3-2000, desse cara 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, livre elétrico, posto estabilizado. Chanel 3-2000. Pode chamar a torre, tá? 3154. Chama ativo, 3154, torrando no 8, decimal 95. 295, tá já. Nono 256, chame centro Recife, em 1-2000, decimal 85. Alterno 25, decimal 45, 1-256. 3685, 2545, boa. Boa tarde, o papo tá mais ou menos.